Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje conseguimos ter ainda mais uma vez uma estreia. E é uma estreia que vem por via dos Post-it. Com um lançamento que tem o selo da ePlay e que tem a chancela ainda de João Pedro Ferraz, já lá iremos falar também sobre isto. Os Post-it editam aqui então o seu Hit Music, que já não é o primeiro disco, nem o primeiro long play, portanto já é um segundo, uma vez que existe um álbum homónimo há aproximadamente 10 anos, de 2005, e um conjunto de singles que vieram prévios a esses discos, posterior a esse disco, e também prévio a este Hit Music, no momento de Minds on Fire, que é um tema que já aqui roda na Boa Nova já há algum tempo. Pois bem, é sempre um prazer, de facto, que temos alguém dessa banda para falar sobre este projeto. E, no caso, caiu sobre Paulo Scavullo, um dos membros, aliás, um dos elementos deste dueto. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Paulo. Bom dia, obrigado. Paulo, de facto é um prazer recebê-lo aqui, é, como digo, uma estreia no caso, sendo que queremos desde logo saber quem são, efetivamente, os Post-it e o porquê deste interregno tão grande em termos de long play para um álbum que saiu de altura homónima em 2005 e agora, enfim, no final de 2015, para este álbum, o Hit Music. Sim. Bom, os Post-it são constituídos por mim e pelo Flávio Pacheco. Isto, digamos que é a segunda formação do grupo, uma vez que inicialmente éramos três, mas por diferentes razões as pessoas foram seguindo outros caminhos. E talvez por isso, respondendo diretamente à pergunta, o interregno de 10 anos de um primeiro álbum para um segundo tenha a ver com esse processo de transformação que o grupo foi sofrendo. De resto, nunca estivemos parados e, obviamente, fomos lançando alguns singles soltos nos últimos anos, fazendo promoção e algumas aparições televisivas, alguns concertos também de há uns anos para trás. Agora, neste momento, não temos feito, mas é uma das metas a atingir para este ano. De todo modo, fazia sentido agora voltarmos com este novo álbum, Hit Music. parceria com o ePlay é decisiva para o aparecimento do disco, ou se não houvesse, enfim, a chancela de uma editora, teríamos eventualmente uma edição de autor? Quer dizer, nós sempre estivemos ligados à ePlay desde o início dos Positivos. Isto é, antes a ePlay chamava-se Som Livre, portanto era uma outra editora que depois resultou na ePlay, e estivemos sempre, de algum modo, ligados e sem grande, isto é, vontade de procurar outras possibilidades. Portanto, digamos que foi quase uma espécie de acomodação, uma coisa que no fundo nos permitia poder editar e ter as nossas músicas disponíveis, quer fosse no mercado digital, que atualmente é muito importante, ou mesmo no mercado da edição discográfica, portanto, o chamado formato físico. E, portanto, é sempre importante ter o apoio de uma editora que nos permite não só essa difusão das músicas e a distribuição, como todo o apoio promocional, que seria muito mais complicado sermos nós a fazer enquanto gestão própria do projeto e também como edição de autor. Quando estamos aqui a iniciar a conversa, de que tinha aqui o dedo de João Pedro Ferraz, o homem associado desde sempre aos Bano, não é? aos portuenses Bano. Sim. Em que contexto é que ele surge e qual é o dedo dele neste It Music? Portanto, o nosso trabalho com o João Pedro Ferraz foi extremamente importante e, aliás, muito decisivo para o álbum resultar naquilo que é, e de resto é um disco do qual eu me orgulho bastante. E aconteceu por uma simples razão. Eu há uns anos atrás, isto é, há uns bons anos atrás, ainda nos anos 90, tive um contacto com os Bano, na altura do seu terceiro álbum, Mundo de Aventuras, no qual participei fazendo vozes como convidado, portanto o chamado backing vocals, e que depois resultou até na participação em alguns concertos, como voz de apoio. E na altura eu tive muito essa proximidade com o Jban, e até porque era um grande admirador do Jban enquanto grupo, que acho que foram muito marcantes na música portuguesa. E lembro-me que nesse período houve assim uma primeira tentativa de eu poder eventualmente vir a fazer qualquer coisa com o João Pedro Ferraz, mas tal não aconteceu. E nesta fase em que agora nos encontramos, não é? Surgiu, isto é, já o ano passado, a possibilidade de podermos voltar a fazer de facto um trabalho real, e o João Pedro foi muito importante porque não só fez um trabalho excelente de produção, como também é coautor das músicas, isto é, ele teve uma intervenção muito grande e foi um trabalho feito em parceria, muito discutido, e resultou num disco em que ele entendeu perfeitamente aquilo que nós queríamos, o caminho a seguir, e portanto, digamos que de todo o passado do Expositivo para este novo disco há uma mudança, e que era uma mudança que eu achava necessária acontecer, e que o João Pedro Ferraz conseguiu, isto é, dar aquele input que nós queríamos, e acho que resultou num bom disco. Desta é a parte. Let me go hard. We should play it straight or not. Let me go inside to feel the surface of your tongue. Let me light the way, even if it takes all night. What we do, take your time. What we feel, what we say, take your time. It's only after dark. This is your night. It's only after dark. This is your night. I'm on your side. This is your night. Strip me and prolong. It's hard to believe. Listen to me now. There's a secret wish. Now I can't be sure. This music is so naive. Thank you. os Post-it são uma banda vincadamente pop, sendo que vem aqui a, eu ia dizer o termo, salpicar ao longo do disco com alguns temas de ambiente, pronto, com, enfim, quase a lembrar grandes orquestras. O que é que concorreu para a criação do álbum tal como ele está aqui vertido? Bom, tal como eu disse anteriormente, este era um disco de mudança, não é? Nós, no fundo, ao fim de 10 anos, com o primeiro álbum, com uma série de singles, achávamos, a certa altura, ou achamos, digo assim, que era bom experimentar novos caminhos e fazer deste disco um disco mais abrangente e mais diverso. E desse modo, no trabalho de parceria com o João Pedro Ferraz, discutiu-se um pouco essa abertura, digamos, a novas texturas, a novas possibilidades sonoras e, de algum modo, mantendo um pouco as nossas referências pop, porque na verdade é sempre um disco pop, quisemos introduzir pequenas coisas que, no fundo, nos possibilitassem criar momentos particulares, isto é, a introdução de cordas, de metais, não só aquela matriz eletrónica que nós tínhamos e que de resto ela se mantém, mas ter muito mais essas modulações e essas pequenas alternativas em registros que são diferentes do habitual, naquilo que nós fazíamos, e que permite, de facto, esta variedade, e eu acho que este é um disco muito mais abrangente que o primeiro. Stop, stop wasting your time. I am the wildest one who keeps that show off to play the role again. Good looking lazy brain. Stop, stop wasting your time. I am the beauty one who keeps that show off, the makeup of that day. I'm singing, sister. This is my show. quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Paulo, há aqui uma fase de desafios. São três. Vamos ver como é que se comporta com eles. Sendo que primeiro vem este. Imagino que vem dar um concerto, a banda, o Post-it, vem dar um concerto aqui ao Oliver do Hospital. E que, chegando ao hospital, lhes permitem trazer convosco duas bandas nacionais para vos acompanhar. Quem é que os Post-it iriam convidar? Olha, se os Ban ainda existissem, faria todo sentido ser uma das possibilidades. Nesse caso, enfim, por opção de escolha, eu tenho um gosto muito eclético e há muitas bandas que eu gosto e que admiro. Há um grupo que eu acho muito interessante, que também já vem dos anos 80, que são os Pop Del Arte, por exemplo, seria uma possibilidade. Há também, e já agora para ficar um pouco em família, voltando à questão dos Ban, o projeto atual da Ana Deus, que se chama Bruta. Agora o desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, dizem que não prescindem de ter na coloração do seu concerto os Post-it. Pois bem, dando gostaria muito que viesse esse convite. Olha, haveria muitas possibilidades e uma das quais, até porque agora fazendo um pouco homenagem ao David Bowie, que acabou de desaparecer, seria uma grande escolha, por exemplo. Mas noutros domínios mais pop ou de bandas que no fundo nos influenciaram sempre, poderia falar dos Roxy Music, como dos Duran Duran, ou os Human League, ou os Depeche Mode, bandas desse, Pet Shop Boys, por exemplo. Algo assim. It's alright, it's a sin. I'm not scared, in denial. I want a dog, I want a lover. Can you forgive her? Do I have to? What have I done to deserve this? What have I done to deserve this? Agora o desafio, o terceiro, é este. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos Post-it de fazerem uma versão de um tema desse autor ou banda para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostariam de homenagear e com que música aqui o fariam? Há uma série de possibilidades. E possibilidades muito diversas e distantes entre si. Poderiam ser os Heróis do Mar, como poderiam ser o GNR, não sei, um pouco por esse universo. Dos Heróis do Mar, talvez, a Paixão dos Heróis do Mar. Paixão, um icónico, Paixão. Thank you. Ora, agora, passadas as fases dos desafios, gostaríamos de saber assim, qual é, entre aspas, o consumidor deste hit music? Isto é, eu não sei avaliar muito bem o público-alvo deste disco, mas eu penso que as pessoas que poderão ter interesse naquilo que resultou deste álbum é um público que se situa entre os 25 e os 50 anos, portanto digamos que é uma margem bastante alargada. São pessoas que têm referências na pop que vêm desde os anos 80, final dos anos 70. Aliás, porque eu acho que dentro daquilo que os Post-its fazem não há assim muito mais bandas a fazerem em Portugal. Eu acho que nós estamos assim propriamente num género muito comum, isto é, acho que temos umas referências que são facilmente perceptíveis e portanto todo o tipo de pessoas que consumiu, que no fundo é também o meu percurso na música e aquilo que eu sempre gostei, todo esse tipo de bandas que foram muito determinantes, por exemplo, nos anos 80, que foram sempre referências que nós tivemos e que assumimos, penso que pode ser um público potencial para gostar deste álbum Hit Music. Dito assim, e tendo assim esse target, claro que ele é um target que oscila, claro, mas eventualmente a queima das fitas e as latadas não estão tão próximas dos Post-it como poderão estar, por exemplo, os festivais? Nós já tivemos essa experiência de fazer queimas das fitas e alguns festivais também no passado do grupo. Aliás, eu acho que todo o tipo de possibilidades para se poder mostrar um trabalho em concerto, desde que haja as condições, os Post-its estarão sempre disponíveis. temos a Youth Music, portanto, disponível para venda, quer em formato digital, quer em formato físico. Sim, portanto, o Youth Music começou inicialmente por ser no formato digital, isto é, está disponível nas lojas de todo o mundo. Depois, numa segunda fase, ficou disponível para venda online e agora vai para as lojas e estará também disponível no formato físico. Neste momento, estamos a fazer uma nova fase de promoção ao álbum e futuramente, já a curto prazo, aliás, estou a constituir uma banda de apoio para iniciarmos ensaios e começarmos a estar disponíveis para mostrar o disco ao público, isto é, fazendo concertos, porque acho que é muito importante chegar assim, desse modo, a outros sítios onde eventualmente o disco não chegou ou as pessoas não conhecem ainda, e portanto faz parte do processo tocar e mostrar as músicas deste álbum e algumas também do anteriores. Ou seja, fica aqui, ao vivo, o formato do engrandecido. Sim, ao vivo, nós temos sempre uma banda de apoio, isto é, há sempre uma matriz eletrónica por trás importante e, obviamente, teremos que ter sempre entre 2 a 3 músicos convidados, que de resto serão mais ou menos sempre fixos e que constituirão a banda que se apresenta connosco. Portanto, eventualmente os músicos convidados, podemos dizer, serão aqueles também que vieram aqui a verter o seu talento na gravação do disco. Portanto, eventualmente a Joana Rodrigues, o Miguel Faro. Olha, o Miguel Faro era muito interessante que assim pudesse acontecer, porque é um jovem músico, que aliás é filho do Paulo Faro, que também era o baterista dos Ban, e colaborou num tema, no Coming Attractions, e para além de ser ainda muito jovem, porque é um... não sei bem a idade, mas ainda é muito jovem, é um músico muito talentoso e que de certeza que será um nome importante na música. Espero eu e tenho a certeza que o será. Portanto, era uma possibilidade, mas obviamente há muitas outras pessoas em aberto e serão, de certo modo, enfim, escolhidas ou pela sua disponibilidade ou por terem, de algum modo, alguma sintonia estética e artística com aquilo que são os positivos. Growing up, growing up, growing up, coming attraction. Quanto banda que teve, apesar de lançar alguns singles, mas em termos de long play, teve aqui este interregno de 10 anos, as coisas mudaram muito, de facto, nestes 10 anos. A divulgação digital tornou-se massiva. Aliás, hoje em dia já há quem ignore completamente a edição física dos discos para se dedicar apenas ao download, seja ele pirata ou não, mas aí já são outras histórias. Como é que Post-it vê hoje, de facto, a edição da música passados destes 10 anos? Olha, este período de um álbum para o outro, de facto, fez-nos sentir que muita coisa mudou, apesar de, como eu disse no início, estivemos sempre presentes, porque com a saída pontual de alguns singles, no fundo estivemos a ter o contacto, de algum modo, direto com as mudanças que iam surgindo. E, naturalmente, o mercado digital tornou-se muitíssimo importante. A relação das pessoas mais novas para com a música também mudou, porque as pessoas deixaram de ter a relação afetiva com o objeto, seja o CD, seja o disco de vinil, e portanto, digamos que de algum modo, a música nesse aspecto se tornou um bocadinho, entre aspas, descartável, na medida em que as pessoas usam muito as músicas para ter no computador, e portanto não tem aquele sentido, eu pelo menos falo por mim, porque sempre tive esse sentido muito afetivo com os discos, porque os discos são uma memória, e na verdade, por isso, de algum modo, os discos se vendem cada vez menos. Depois, outro aspecto que eu também acho, que no nosso caso particular, pelo facto de ser cantado em inglês, noto que cada vez há uma menor abertura para a música cantada numa outra língua que não seja o português. Provavelmente no futuro até possamos experimentar cantar também em português, porque não, mas não vejo como uma coisa muito importante, porque eu acho que a forma de expressão, seja em inglês, francês ou outra língua, para mim é indiferente. Portanto, eu acho que a pop permite todas essas possibilidades, até porque não inventar uma língua. Portanto, são essas as mudanças que eu acho mais acentuadas neste período. Mystify. The rhythm is inside your heart. Can't deny, even if you think I am so wrong. Sing a song to bring it back now. It's real love, make it better. The hands of time are so strong. Don't question. Just a moment. Final, não queria deixar ir embora para saber como é que é o processo da criação das músicas para o Spostit. Qual é a percentagem de inspiração e de transpiração nesta criação? Olha, o processo é muito... varia muito. É um processo que, por vezes, se estende durante muito tempo. Este álbum demorou muito tempo a ser feito. Foi tendo várias fases, foi tendo mudanças... Várias pessoas passaram pelo disco e acabaram por não continuar. Inicialmente o disco começa por escrever as letras, que sou eu que as escrevo. Depois, numa segunda fase, passa-se para o estúdio, já com as letras definitivas ou não, e começam-se a criar melodias, a fazerem as bases sonoras, portanto o fundo, a ver o que é que dali surge. E digamos que é um trabalho um pouco sistemático, mas também ao mesmo tempo um bocadinho disperso no início, porque ainda é muito aquela coisa de se procurar soluções, de se ouvir também muita música que contamina um pouco aquilo que estamos a fazer. E, portanto, é todo um processo que demora tempo e que vai tendo muitas metamorfoses, não é? Porque muitas vezes estamos com um tema que depois ao fim, se calhar, já não é nada daquilo que tinha sido feito. E isso também vive muito depois da contaminação artística e criativa de quem está por perto, ou quem colabora, ou quem produz, ou quem de algum modo interfere, não é? E, portanto, é um processo muito interessante e estimulante, mas que implica muita dedicação e é normal que assim seja. Portanto, este disco demorou em trabalho contínuo uns 3 anos a ser feito. O facto de haver uma edição física que está aqui presente também faz com que se date a música dos Post-it, ou seja, que não haja a intenção de estar eternamente a ir mudando qualquer coisa na música conforme vai havendo essa, como disse há pouco, contaminação. Quer dizer, as músicas, elas podem ser sempre mudadas, repare. Nós, há um processo de criação em que, de facto, há toda essa, como se chama, mutação, em que as coisas se transformam até adquirirem um formato final que passa, é gravado e fica. Portanto, digamos que é eternizado. Mas nada nos impede, aliás, e até penso que é um pouco saudável que assim aconteça, de, em concerto, as músicas terem pequenas variações ou pequenas adaptações, até porque nem sempre é possível reproduzir tudo na realidade como está no disco. Exatamente. Isso é interessante, criar uma adaptação para um formato live, como provavelmente muitas vezes pode acontecer ao fim de alguns anos, eu olhar para temas que gravei e que editei anteriormente em outros discos dos Post-it e sentir que ali há coisas que já não fazem muito sentido, isto é, que são uma cápsula do tempo, fazem parte de um período, mas que agora me apetece mostrar com pequenas alterações. Portanto, isso é interessante, porque eu acho que a música também tem que ter essa capacidade de se ir transformando, embora saibamos que há coisas que têm que ficar para sempre e que são aquelas que são reconhecidas, não é? Mas digamos que a música tem essa plasticidade que eu acho interessante. Paulo, agradecer-lhe por ter aqui para com a Boa Nova, por falarmos dos Post-it e deste Hit Music. E claro, iremos marcar um encontro para mais vezes voltarmos a saber o que é que vocês vão fazer. Muito bem, eu é que agradeço muito a vossa amabilidade e estaremos sempre disponíveis, claro. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado. It's unreal.